vida, a sua rota marcada. És um oportunista, queres dar-lhe uma dentada. Não sabes o porquê, mas queres ser o primeiro. Vá lá, que aqui ninguém vê, por entre o nevoeiro. Não mostra a sua cara, nem a sua intimidade. Ninguém sabe onde para ou qual a sua idade. Se quer saber o nome e seguir o meu conselho, ficas a saber que é Capuchinho Vermelho. O Capuchinho Vermelho. Fugindo com malícia pelo bosque ou pela viela, esta é sua perícia. Ninguém vai morder nela, e assim continuará esta forma de ser, e a todos mostrará que é difícil de comer. Não mostra a sua cara, nem a sua intimidade. Ninguém sabe onde para ou qual a sua idade. Ai, se queres saber o nome e seguir o meu conselho, ficas a saber que é Capuchinho Vermelho.